Sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 17, Google e o futuro da autenticação. Aqui quem fala é Guilherme Goulart e hoje comentaremos um estudo que o Google está desenvolvendo sobre novos mecanismos de autenticação mais adequados às necessidades atuais. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento, Roundpipe Consultoria. E aqui conosco está Vinícius Serafim. Tudo certo, Vinícius? Como vai? Tudo bem, Guilherme. E contigo? Tudo ótimo. Tudo bem, tudo ótimo. Pois bem, hoje falaremos sobre um assunto que chamou bastante atenção agora em meados do mês de janeiro de 2013 e que envolveu basicamente o anúncio por algumas agências de notícias aqui e uma das notícias que a gente traz aqui é da Network World, de 18 de janeiro de 2013, que reporta e informa um novo formato de autenticação, um novo meio de autenticação sugerido pela empresa Google, né, que envolve aí uma discussão de uma série de possibilidades para um futuro próximo e a forma como o Google e consequentemente, outras empresas deveriam tratar a autenticação. Mas antes disso, como a gente vai falar sobre fatores de autenticação, eu acho que seria adequado a gente fazer uma breve introdução, Vinícius, sobre o que seja fatores de autenticação. Lembrando apenas que o podcast a gente dividiu em duas partes. Uma primeira parte onde a gente vai falar sobre o que é essa solução, né, por que foi proposta, como funciona. E numa segunda parte a gente vai falar sobre alguns problemas que essa solução também tem. Então, iniciando, Vinícius, o que a gente poderia dizer inicialmente sobre fatores de autenticação para quem não é muito íntimo com essa questão? Em praticamente todas as bibliografias, né, da área de segurança, a gente vai encontrar lá, quando os autores falam sobre autenticação, né, a gente vai encontrar que a autenticação ela pode ser baseada em três fatores, né, três fatores básicos, né. O primeiro deles, e o mais comum, é algo que a gente sabe. Né. O segundo, algo que a gente tem, né, e o terceiro, algo que a gente é. O algo que a gente sabe é o que a gente mais usa. Por exemplo, é a senha, né? Sim. Então, no momento em que eu vou acessar um sistema, então eu informo o meu nome de usuário. E para provar para o sistema que eu sou aquele usuário, eu informo a senha, que eu, em tese, somente, né, o detentor daquela conta sabe ou conhece aquela senha. O algo que a gente tem está relacionado ao uso de, por exemplo, tokens, smart cards, né, em que além da gente ter que informar algo que a gente sabe, que é uma senha, a gente tem que usar um cartão. Né. Isso é muito comum no sistema bancário. Né. Quando nós vamos sacar dinheiro, por exemplo, no caixa eletrônico, a gente está levando algo que a gente tem que ter, né, para ser autenticado, que é o cartão em si, E a gente usa também um outro fator que é algo que a gente sabe, que é a senha, né, do cartão, da conta. E em alguns, e agora eu não lembro qual é o nome do banco, mas já tem o banco começando a implementar algo que a gente é, né, além do que a gente tem, além do que a gente sabe, é o que a gente é, que é o reconhecimento de digitais. Então, o que a gente é, na verdade, está ligado diretamente à questão da biometria, né. Certo, pode fazer reconhecimento, desde reconhecimento de face, né, da íris, mas o mais comum realmente é digital. Né. Por enquanto, né? A gente usa um ou mais desses fatores para autenticar um usuário. O mais comum é a gente utilizar somente um dos fatores, que é o que a gente sabe, que é o uso de senhas, né, que é o fator de autenticação mais comum que existe. Certo. É sobre o banco, eu também não tenho certeza absoluta, mas acho que é o Bradesco que utiliza. Em alguns caixas eletrônicos eles têm ali um leitor da palma da mão e tal. Né? Eu realmente não lembro. Mas eu também não tenho certeza, mas eu creio que seja o Bradesco. De qualquer forma, eu acho que é importante que a gente diga também que isoladamente, cada um desses fatores, ele não garante tanta segurança quanto se tu acumular, né, mais de um ou todos os fatores no mesmo sistema, certo? É verdade, Guilherme. O uso combinado, né, de dois fatores ou mais, né, ele certamente aumenta o nível de segurança. Mas também ele começa a aumentar a complexidade para o usuário, dependendo da forma como isso é implementado. Sim. E desses três fatores, né, aí algo que é importante a gente comentar, a biometria, né, que está ligada ao que a gente é, né, é tida muitas vezes como a solução definitiva para a autenticação. Quando, na verdade, nós temos alguns problemas que a gente não se dá conta, né? Uhum. Para autenticação remota, usar a biometria é um grande problema. Porque, mas a pessoa teria que ter a mesma digital e tal. Na verdade, não. No momento que a nossa digital é lida, e a informação é passada para o computador, né? Nossa digital está dentro do computador agora. Sim. Isso vai ser enviado para um servidor, e o servidor vai usar essa informação para autenticar o usuário. E essa informação pode ser copiada. E aí um grande problema que se tem é como é que a gente altera a digital de alguém que foi comprometida. Claro. A gente consegue alterar a senha, mas a gente não consegue alterar a digital de alguém. Então, a gente tem esses detalhes, né? Até eu quero indicar para os nossos ouvintes, quem se interessar mais sobre essa questão, que a gente não vai entrar muito na questão da biometria hoje, né? Sim. Tem um artigo cujo título é Who Goes There? Authentication Through the Lens of Privacy. Uhum. É um artigo que foi publicado em 2003. Bem antigo. 10 anos. Sim, 10 anos. É 10 anos. E esse artigo está disponível na internet, tá? Até eu vou colocar o endereço dele no nosso show notes, né? Para quem tiver interesse, dar uma lida nele. E ele fala, entre outras coisas, né, ele fala da biometria logo nas primeiras páginas. Ele coloca biometria muito interessante para uma autenticação local. Para, por exemplo, desbloquear o uso de um cartão. Então, eu tenho algo que eu tenho, que é o cartão, né? Eu coloco o cartão no computador ou no caixa eletrônico e coloco lá minha digital, meu dedo, e isso é utilizado para desbloquear o cartão, não para me autenticar remotamente. Sim. Né? Eles colocam de uma forma bem clara esse problema e essa questão de não se utilizar a biometria para autenticação remota e destacam justamente esse ponto. Biometria a gente não consegue alterar depois. Claro, se alguém, no eventual vazamento, se tu pode alguém, inviabilizar o uso dessa alguém tecnologia. Alguém intercepta a tua digitalizada, Uhum. né? O dado que é utilizado para autenticação lá no sistema, e você tem um grande problema. Como é que você altera digital? Como é que você altera digital? Você usa um outro dedo, né? Mas você tem um certo limite, Claro, né? claro. Então. O vazamento ele vai inviabilizar, né? O vazamento dessa credencial, ou seja, o teu dedo digitalizado, Vai ter que usar ele um pode outro. inviabilizar, né? Né? Você vai ter que usar um outro. E aí tu tem um limite aí de 10 trocas. Certo. Se não for contar Um limite. os dedos dos pés também. Então, é algo que a gente. São algumas questões práticas, né, que a gente esquece. Porque a sensação que nós temos quando a gente fala de biometria, né, que é a grande solução para autenticação, que isso resolve de vez o problema. E, na verdade, não é bem assim. Esse artigo cujo título é Who Goes There, ele traz de uma maneira bem, bem sucinta, né, bem concisa, esses problemas relativos à biometria. E que, olha, das pessoas que normalmente a gente convive, conversa com os nossos alunos também nas faculdades, universidades, né, aí, ou eventualmente em alguma palestra, a gente percebe que as pessoas entendem a biometria, aquela coisa que elas veem no cinema, né? Que elas veem Sim, cara. Visão romântica da segurança. Visão romântica da segurança. E seria a solução para tudo, né? Então, certo. E no momento, e no entanto, isso não é verdade, né? Sim. Antes da gente passar propriamente para a questão, para a tecnologia sugerida pelo Google, eu também queria deixar um breve documento aqui, que é uma jurisprudência, que eu vou colocar também no show notes, que reconhece que os usuários têm o dever de sigilo sobre o primeiro fator de autenticação, que seria algo que você sabe, né? Que é o básico, né? Se tu tem um nome de usuário e uma senha, se pressupõe, como tu mesmo disseste antes, que existe o sigilo, que o usuário mantém em sigilo. Então, quando o usuário passa a compartilhar isso, ou permite que outras pessoas também usem, ele seria, em tese, responsável numa decisão, numa jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nesse sentido. Então, eu coloco lá no show notes também para fazer um breve corte um pouco mais jurídico sobre a autenticação aqui. Mas, seguindo então acerca dos novos formatos de autenticação sugeridos pelo Google, né? O que na verdade eles fazem é a discussão de uma possibilidade, né? Eles mesmos colocam no artigo que se trata de uma solução especulativa até que eles consigam provar que isso pode ser bem aceito em larga escala, correto? Correto, Guilherme. A questão é que o Google não está criando uma nova tecnologia, digamos assim. Ele está definindo um novo, sugerindo, né, propondo um novo protocolo para se fazer a autenticação. E algumas modificações na maneira como os navegadores armazenam, né, as informações dos sites, como cookies, né, que mantém sessões ativas, né, que sabem que qual usuário fez o login no sistema e tudo mais. Sim. A questão toda é o porquê que o Google está propondo isso. Sim. Isso é muito interessante, né? É, o porquê que o Google está propondo isso. E o Google, esses dois pesquisadores, né, que fizeram a publicação, que escreveram esse artigo e o publicaram, esses dois pesquisadores dizem claramente que a questão das senhas, ficar recomendando o usuário para usar senhas fortes, uma senha para cada sistema, que isso simplesmente não funciona. Isso não é suficiente. Sim, né? Sim. E, de fato, a questão de senhas é um grande problema na prática. Porque se a gente perguntar para alguém, quais são as dicas de senha, né? O que você recomenda para utilizar como senha? Eu já fui perguntado dessa maneira, né, em algumas entrevistas para jornal, né, em rádio, esse tipo de coisa. Eu só pergunto, quais são as dicas de senhas que você daria para o usuário? E a gente tem um sério problema com isso, que basicamente o que a gente pode dizer, olha, usar uma senha forte, ou seja, uma senha, uma palavra que tenha mistura de símbolos, letras, no mínimo 8 caracteres, que seja difícil de lembrar. Meu Deus! E aí costumam dizer também que a senha boa é aquela que você não consegue se lembrar. Não consegue se lembrar. E aí, a gente, aí em seguida, para atrapalhar um pouco mais, a gente diz, não anote em lugar nenhum. E ainda diz para utilizar uma senha diferente para cada sistema que você tem acesso. Então, se você tem a conta de e-mail pessoal, a conta de e-mail da empresa, o Facebook, o Twitter, as 3 ou 4 lojas que você costuma comprar na internet, o acesso ao fórum de discussão, fórum de discussão, ao sistema da empresa, que você utilize senhas diferentes para cada um desses ambientes. Então, o gerenciamento dessas senhas vira um problema na mão do usuário. Então, o que se recomenda, né? Bom, além de todas as recomendações, então, me recomenda alguma coisa boa, então, para me facilitar a vida. O que a gente deve fazer é usar um gerenciador de senhas. É um software de gerenciador de senhas. O que a gente utiliza e recomenda é o KeePass. Vamos colocar no show notes depois lá um link. O link, mas, né? É, o KeePass você consegue usar em qualquer plataforma, tem versão para Windows, para Mac, para Linux. Inclusive, telefone também, né? Inclusive versão mobile para iOS, Android. Então, é uma maneira que a gente tem de ter que lembrar somente de uma senha forte. Na verdade, é um programa que é um banco de dados para a gente guardar nossas senhas e guardar isso de forma segura, cifrada. Claro. Mas o Google, mesmo essa solução, tá? Mesmo isso que a gente está comentando, não, na prática não é fácil para o usuário, né? Ficar mantendo uma base com senhas e tudo mais. Na prática, os usuários acabam usando a mesma senha em tudo que é conta, senhas fáceis de lembrar, datas de nascimento, números de telefone, né, como senhas de Gmail, nome do time, etc. Então, deixa eu te interromper, fala, só uma questão. Além disso, a gente não pode perder um aspecto prático de tu utilizar senhas muito longas, né? É que tu vai precisar digitar essas senhas muito longas em vários lugares. Ah, sim. E para digitar senhas muito longas num teclado de um telefone, por exemplo, a gente sabe que é algo extremamente chato, né? Tem que ficar, tu vai ter que ler num lugar a senha e ficar digitando, e aí caixa alta, caixa baixa, né? E caracteres especiais. Então, há uma tendência também de que as pessoas utilizem senhas um pouco mais fáceis de digitar, né? O usuário, ele tenta fazer coisas para tornar a vida dele mais fácil, via de regra, né? E até mesmo para nós que trabalhamos com segurança, é difícil, porque a pessoa, o usuário, ele precisa ter um fluxo, um mini fluxo, né? De cada vez que for acessar um serviço, abrir aquele gerenciador, ou cada vez que for se inscrever em um novo serviço, abrir o gerenciador, criar uma senha específica, E não cair na tentação de criar uma senha que ele já utilizou no serviço anterior, né? Exatamente. E a gente, existem algumas extensões para os navegadores, para o Firefox, para o IE, para o Chrome, etc., que se propõem a fazer esse papel de gerenciamento de senha, né? De fazer a geração de senhas para novos sites, né? E o armazenamento dessas senhas. Só que a gente continua com um problema de passar essas senhas para outros dispositivos, só muda o gerenciador de senhas, mas continua com os mesmos problemas. Certo. E esses dois pesquisadores do Google, esses autores desse artigo, eles colocam claramente que tá, chega. Eles dizem, deu, a gente tem que pensar, tem que parar de pensar só na senha e pensar numa solução melhor. É, ficar pedindo para todo mundo trocar a senha toda hora, por exemplo, não é factível. Qual é o tempo certo? Qual é o tempo certo? A cada 30 dias para trocar uma senha, fazer o usuário trocar uma senha a cada 30 dias, é muito, ao mesmo tempo, é muito pouco tempo para o usuário. Claro. A cada mês ele tem que trocar a senha, fazer uma senha diferente no sistema da empresa, por exemplo. E ao mesmo tempo é muito tempo, né, para a empresa, no caso da senha ter sido comprometida. Sim. Então, se alguém consegue acesso a essa senha, vamos lá, pega no meio do mês, tem 15 dias de acesso até a senha ser trocada. Opa. Então, a gente tem a senha, o gerenciamento da senha é um grande problema. E o que o Google propôs? Propôs o uso de um dispositivo que gerencia de uma forma mais fácil, né, mais automatizada, a geração, vamos dizer assim, de senhas para autenticação, não é bem senha, já vamos falar sobre isso, né? Mas que torna mais fácil a vida do usuário para ele ter um token de autenticação, digamos assim, né? Para cada serviço, cada site que ele vai acessar. Certo. Dessa solução, a parte mais visível pela mídia, né, é a história do anel, né? O anel do Google, e alguns até, tu comentou, eu não cheguei a ver isso, alguns até comentando, né, fazendo uma relação com um anel do Senhor dos Anéis. Sim, do filme Senhor dos Anéis. Na verdade, essa questão do anel, assim, ó, nem vamos perder muito tempo comentando sobre isso, né? Sim. Mas é o menor das... tem a menor importância técnica na história. Sem dúvida. O anel seria só o USB lá num formato um pouco diferente para facilitar que a pessoa carregue, né, o dispositivo. Mas a solução do token, do Google, né, ela se baseia no seguinte. Nós teríamos um token, um dispositivo, né, que a gente ligaria na USB do computador. Né, e esse dispositivo tem o seguinte funcionamento. A gente tem uma senha, que libera, né, o uso dele. E no momento em que eu vou acessar um site, por exemplo, vou me cadastrar no Facebook, né, vou me cadastrar num e-mail do Google, no momento que eu vou fazer esse cadastro, em vez de eu ter que e criar uma senha para aquele novo serviço que eu vou acessar, né? Esse token, esse dispositivo, ele gera um par de chaves assimétricas. O que ele faz? Não é um certificado digital. Uhum. Né? Ele usa somente... O certificado digital é uma, segue um padrão, que é o X509. É um padrão de um documento eletrônico que, entre outras coisas, né, tem lá dentro a chave pública lá do indivíduo. Que é esse o objetivo, é ligar a identidade do indivíduo com aquela chave pública dele. Né? Nesse uhum. caso, não existe X509, não existe certificado digital. Tá? Então, esse dispositivo gera um par de chaves que vai ser utilizado para acessar aquele serviço específico. Então, por exemplo, se eu vou me cadastrar no Facebook pela primeira vez, vou criar uma conta no Facebook, né? Com tudo isso implementado, eu chego lá com o meu token, com esse dispositivo USB que eu tenho, então algo que eu tenho, né? Coloco ali no computador, digito algo que eu sei, que é a senha para liberar o uso do dispositivo, e no momento que eu me cadastro no Facebook, ele gera um novo par de chaves. A chave privada fica guardada dentro desse dispositivo, né? E a chave pública ela é transmitida para o site. Né? E a chave privada jamais vai sair de dentro do dispositivo, do token. Essa é a segurança que a gente tem para fazer a autenticação. Para entender um pouquinho mais sobre isso, sobre chave privada, chave pública, eu recomendo que os nossos ouvintes procurem lá no nosso podcast. A gente gravou dois episódios a respeito de chaves assimétricas, certificado digital, o funcionamento disso. Tá? Sim. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada lá, até a gente pode colocar de repente os links no próprio show notes, né, Guilherme? Sim, na verdade o episódio 9 e o episódio 10. Episódio 9 e episódio 10? Não. Não? Não, não é. Eu falei errado. É que eu tô com um site aberto aqui. Tô vendo, episódio 9 do Matt Ronan. Episódio 7 e 8. Episódio 7 e 8. Então tá. Isso, os episódios 7 digital. E 8 lá dá pra entender um pouquinho mais a respeito de chaves assimétricas, né? Que é a base do funcionamento desse sistema do Google. Né? Então, a ideia básica para fazer autenticação nessa proposta do Google é um token, algo que a gente tem, protegido por uma única senha, que é algo que a gente sabe, e cada site que a gente vai acessar, cada serviço que a gente vai acessar via web, ou seja, é uma integração com o navegador, né? Ele gera um par de chaves assimétricas, não é um certificado digital, um par de chaves assimétricas, e a chave privada jamais sai de dentro do dispositivo. Essa é a essência dessa solução do Google. Né? Mas também tem uma outra questão, né? Claro que o Google imagina é um futuro onde esse mecanismo, esse tipo de autenticação vai estar disponível de forma ampla. Mas os serviços e os sites, pelo que eu entendi do artigo deles aqui, há uma necessidade de que os serviços e os sites também sejam aptos a receber esse modelo de autenticação. Não é algo que, uma vez lançado no mercado, vai ser possível de uso para todo e qualquer serviço, certo? Certo. No entanto, a adaptação do sistema para suportar essa autenticação, ela não vai ser algo tão crítico assim. Né? A gente vai ter uma série, para quem é desenvolvedor ou para quem entende um pouco mais na área de TI, a gente vai ter uma série de APIs aí que vão facilitar essa integração. Esse não vai ser um grande problema. O maior problema aí é fazer o usuário comprar um dispositivo. Né? É. Porque, e aqui vamos falar aqui da nossa realidade no Brasil, né? A gente estava vendo, conversando a respeito dos valores de alguns desses tokens e tal, uma possível solução custa lá fora em torno de uns $25. Né? Sim, sim. E aqui no Brasil vai chegar por 100, cento e poucos dólares. Né? Com reais. Os impostos e algumas taxas aí que a gente nem tem noção. Mas tem mais um detalhe nessa solução, mais um detalhe técnico nessa solução do Google, tá? Que não é só a questão da geração de uma senha para cada sistema para se autenticar. Uhum. Existe uma outra coisa que o Google chamou de channel binding. Né? Sim. Que a ideia é a seguinte, isso já está até implementado no Google Chrome. Né? Quando a gente acessa, a gente vai acessando vários sites, né? esses sites vão armazenando os cookies, né, para gerenciar a sessão, quem é o usuário que está logado e tudo mais no nosso navegador. Até nós falamos sobre isso no episódio anterior, não? É? No episódio dos cookies, eu vou ter que ver aqui qual é. Dá uma olhadinha rapidinho então. Mas a gente conversou, a gente falou sobre esses cookies num episódio anterior do Segurança 15. Legal. No episódio 15. Né, do Segurança Legal. E a ideia, né, que o Google propõe é o seguinte: no momento que eu acesso um site com SSL, ou seja, com uma sessão cifrada, né, as informações armazenadas por esse site na minha máquina, em forma de cookies, ela vai ser cifrada também com uma chave, ou seja, uma chave gerada localmente, que não é enviada para o servidor, né? É só uma chave usada para cifrar as informações, cifrar os cookies que ficam no meu navegador. Certo. Para que isso? Para evitar que um outro site, ou um JavaScript malicioso, um applet ou coisa do gênero, acesse ou roube, vamos dizer assim, né, as informações de cookies que pertencem a outros sites. Então, por exemplo, não tem sentido eu acessar um site, né, de promoções, de busca de preço e tudo mais, e esse site conseguir acesso aos cookies do meu acesso bancário. Uhum. Ou aos cookies do meu acesso ao e-mail. Então, a ideia do channel binding lá do Google é que as informações que eu troco com um determinado site, elas são cifradas com uma chave específica que eu utilizo só com aquele site. Certo. Isso o Google Chrome já faz. Tá? Qual é o problema aí, né? O problema é que o Schneier e Menezes e vários outros autores que escrevem sobre criptografia, né, colocam que é o problema essencial, né, fundamental da criptografia, que é o gerenciamento de chaves. Sim. Que, inclusive, esse é o problema do certificado digital, inclusive. A gente comentou lá nos nossos podcasts anteriores. Sim. E aí fica bom, se eu cifro essas informações no navegador com uma chave, eu tenho que guardar essa chave em algum lugar para poder decifrar esses cookies, essas informações. Certo. E aí vem a recomendação dos autores no próprio artigo de que a gente utilize, né, a cifragem do HD inteiro da máquina, né, do computador inteiro. Né. E aí a gente já tem algumas soluções, o Linux já tem solução há bastante tempo para isso. As máquinas Macs, da Apple, né? Os Macs já têm a solução também. Integrada, né? Integrada para cifrar todo o disco, inclusive com alguns componentes de hardware dedicados a isso para aumentar a velocidade, né? Uhum. E a gente tem também soluções puramente em software, como por exemplo o TrueCrypt. Acho que é o mais conhecido, né? É que permite que a gente também faça isso, que a gente também cifre o disco inteiro. Tem várias outras soluções desse gênero, né? Uhum. Mas recomendo que a gente cifre o disco inteiro para o caso de alguém roubar a máquina, roubar o computador, não conseguir acessar essas informações que estão lá dentro. Sim. Então, O artigo coloca uma questão interessante, né, e é bom que a gente ressalte também. O Google ele já possui, e isso é de conhecimento de bastante gente, um duplo nível de autenticação nos seus serviços. Né, opcional, né? Opcional, claro, a pessoa lá pode habilitar. Eles inclusive trazem um número interessante que depois daquele caso do Matt Honan, que também foi objeto de um podcast que a gente falou, né, que a gente colocou, agora não lembro aqui se é o... Enfim, não vou procurar enquanto eu falo. Olha tu agora. Mas que depois do episódio do Matt Honan, mais de 250 mil pessoas adicionaram o duplo nível de autenticação. Até dois dias depois dessa questão. Então as pessoas são, sim, elas compreendem uma necessidade. Pô, 250 mil pessoas não é pouca gente, né? É bastante gente que é sensível a essa realidade. Então, o que esse artigo propõe, na verdade, seria uma evolução desse duplo nível de autenticação que eles já possuem, que envolve o envio de SMS e a instalação de um app no celular para gerar senhas aleatórias ali que precisam ser colocadas a cada momento, mas que eles pretendem implementar e melhorar algo que eles já possuem, né? Não, não é algo que sai do zero ou que sai do nada, né? É, a gente... Bom, antes, o episódio que a gente... Do Segurança Legal que a gente comentou a respeito do Matt Ronan foi o episódio número 9. Né? Ah, tá. O título é Matt Ronan Hack. Sim, né, o Google é um avanço que o Google está buscando, mas é muito interessante a gente lembrar aquelas três premissas para essa solução. Né, ah, sim. Sim. Que fazem com que essa solução não seja uma solução fechada do Google. Né? Certo. São três princípios. Né? Um, que não deve exigir a instalação de nenhum software além de um browser compatível, além de um navegador compatível. Então, basta a gente ter provavelmente Firefox, Safari, Internet Explorer, Google Chrome, etc., e a solução vai ter que funcionar. A gente não tem que instalar nenhum outro software, né? Uhum. Ou driver, ou coisa do gênero. Um único dispositivo, ou seja, um único token físico que a gente vai ter, né, tem que ser suficiente para vários websites. Então, eu não preciso carregar um chaveirinho, digamos assim, para cada site. Não é essa a ideia. Né? E terceiro, o registro do usuário no site tem que ser simples e não deve depender de nenhuma relação com o terceiro, como o próprio Google. Sim. Então, é algo independente. Isso está isso tá no paper do Google, né, desses pesquisadores. É uma solução que é para ser uma solução aberta, que seja fácil de ser implementada e que não prenda o usuário a uma empresa que forneça o registro inicial do usuário. Sim. Então, a gente não... isso é muito interessante, que daí... Realmente, a gente passa a ter uma solução aberta que, se amplamente adotada, né, facilita bastante, né, essa integração entre sistemas, né, a implementação de uma solução mais padronizada para isso e para gerenciar os tokens de autenticação, né, como senhas e tudo mais. E voltando só ao detalhezinho do anel, né, o anel é simplesmente um formato para esse dispositivo físico, para facilitar que a gente carregue ele com a gente sempre. Né? Sim. Eu, particularmente, prefiro que fosse num chaveiro. Porque, não só pela questão do uso do anel e tal, mas em qualquer evento de um assalto ou coisa parecida, a primeira coisa que o bandido vai levar, né, é relógio, anel e carteira. Então, aliança, né? Aliança e tudo mais. Então... Eu preferiria levar isso num chaveiro e tal, que a chance do bandido querer levar é menor, põe isso no bolso e tudo mais, e carrega com a gente. Outra possibilidade é usar algum dispositivo integrado com um celular, por exemplo. Né? Celular a gente sempre leva com a gente. Claro, claro. Aí, essa questão do anel... A gente nota facilmente a falta dele ou quando a gente esquece o celular, né? De fato facilitaria, é difícil perder um anel, né? Porque ele vai tá sempre próximo ao corpo, né? Mas tanto que a gente comentou que a parte do anel é a parte menos importante do artigo, tanto que eles se referem ao anel ou a uma joia apenas uma vez, já quase lá no final. Não, o foco realmente não é a questão do anel, mas sim a questão de tratar o problema, né? Como é que as pessoas vão lidar com o problema de ter que carregar sempre um dispositivo junto com elas, né? E eles colocam também, em um momento ali do artigo, a questão da possibilidade de delegações de acesso, né? Ou seja, delegaria acesso a outras contas, uhum, e também poderia delegar a outros dispositivos, né? Que envolveria aí a possibilidade de eventualmente conseguir revogar um outro dispositivo, conseguir acessar a conta ou conseguir revogar, enfim, vai ter que existir, o artigo também não vai muito fundo nisso, mas vai ter que existir, é necessário que existam processos muito bem costurados aí, né, para o gerenciamento de eventuais perdas e eventuais questões, que na verdade a gente já começa a entrar aí nos problemas, né? É, questão de perda, destruição. É. Né? Numa garagem em Porto Alegre que eu costumo estacionar, já encontrei aquele gerador de one-time passwords da RSA, uh-huh, esmagado. Infelizmente, né, era brita no piso do estacionamento e claro, né, imagina um carro passando por cima de um token desses contra um piso de brita, não sobra muito do Destrói o dispositivo. Então, vamos ter que ter algumas soluções fáceis, né? Não adianta a gente querer, não adianta o Google imaginar, eles já estão cientes disso, na verdade, né? Já tem isso em mente. Não tem como a gente fazer com que o usuário vá num determinado lugar fisicamente para fazer a recuperação do token dele ou coisa desse gênero. Sim. Então, alguma boa solução aí para gerenciar perda, roubo, destruição e tal, ela vai ter que ser muito bem pensada. Né? Como a questão do certificado digital hoje. Certificado digital hoje, vamos lá, é muito chato. Quem já teve que fazer um certificado digital, eu já fiz... E desisti agora, na última vez, tentei renovar o certificado, porque simplesmente a empresa com a qual eu fiz o certificado digital, ela não conseguiu renovar o meu certificado, os processos não funcionaram, né? Sim. Aí chegou uma hora que eu perdi a paciência, azar, eu não vou mais usar isso. Eu descobri uma outra maneira de acessar a receita sem ter que usar o certificado digital, e então faço esse acesso. É. Sim, não sim. Me interessa mais ter esse certificado digital, porque é muito chato, é muito ruim. Eu tenho que ir até um lugar e não sei o que, e faz, e atendimento não é bom. As pessoas que atendem muitas vezes não sabem nem como é que a coisa funciona. Isso é verdade. É muito complicado, cara, é muito chato. Verdade. Então, uma solução, né, como o Google tá propondo, propõe, né? e visando um mercado global, né? É essencial que eles tenham a facilidade de uso, né, e de recuperação e tudo mais em vista. E eu acredito que eles tenham isso. Uhum, sim. O primeiro problema, tu já comentou isso, é a questão do custo, né? Imaginar que as pessoas vão voluntariamente, e falando em termos de Brasil aqui, comprar um dispositivo que custa R$100, é meio utópico pensar assim, né? Claro que diferente seria se as empresas impusessem isso aos seus clientes, né? Então, para acessar a minha infraestrutura, o meu serviço, vai precisar utilizar a tecnologia XYZ, que ainda não tem nome, né? Mas vai ter que utilizar. Então, acredito que apenas por uma imposição, porque é meio difícil imaginar que o usuário comum vai pensar ou vai avaliar o risco de uma forma e investir R$100, mesmo que vale a pena, né? É uma questão do usuário não lidar muito bem com as avaliações de risco para o seu uso comum, né? Esse eu acho que é talvez um dos problemas principais, né? Seguindo, outra questão é que ainda vão existir softwares, ainda vão ter questões de invasões físicas, ainda vão existir situações de empréstimo de tokens, né, ou desses dispositivos, que isso não tem muito como lidar, né? Ou seja, a pessoa usa um dispositivo desses, uma solução dessas, e continua emprestando o seu token para terceiros, todo o processo cai por terra, né? Claro que é mais seguro do que o mero uso de nome, usuário e senha. Porque emprestando senha, né? Emprestando não, porque senha a gente não empresta, né? A gente passa a senha para a pessoa. Sim. A gente compartilha a senha, porque não existe emprestar a senha, né? A gente empresta alguma coisa e alguém nos devolve depois. Só a senha, ninguém nos devolve. Sim. Né? No momento que a gente passou a senha para alguém, a gente compartilhou aquele acesso com aquela pessoa e aquela pessoa vai deixar de acessar quando ela bem entender. Claro, claro. E a questão dos custos, basta a gente comparar aí quanto custa o certificado digital no Brasil e quanto custa o certificado digital aí fora. Sim. A diferença de preço é absurda o que a gente paga com um certificado digital aqui no Brasil. Claro. Então assim, essa questão dos mecanismos, dispositivos e tal... vão ter algumas barreiras aí, né? Que envolve aquisição de um dispositivo, de um hardware. Né? Sim. Tem uma outra questão junto com a questão do emprestar, né? E a gente comentou sobre isso, né? E um pouquinho depois tu encontraste uma notícia a esse respeito, da possibilidade, a gente comentou lá no podcast sobre certificação digital, da possibilidade de alguém remotamente utilizar o teu certificado digital. Sim. E nesse caso aqui, seria remotamente utilizar esse dispositivo. Ou seja, a pessoa tem que... Qual é a ideia de usar duplo fator de autenticação, né? Por exemplo, uma coisa que a gente sabe com uma coisa que a gente tem. Se a gente usar só uma coisa que a gente sabe, basta a pessoa ver a nossa senha e ela vai para casa, vai na LAN house e acessa a nossa conta. Sim. Ou um keylogger. Ou um keylogger pegar a tua senha. Ela pega a nossa senha e consegue fazer isso. E ela vai numa lan house, etc., usar a nossa senha. Acessar a conta e tudo mais. Aí, quando eu junto um outro fator de autenticação, que é uma coisa que eu tenho, por mais que a pessoa veja eu digitando a senha e ela tome conhecimento da minha senha, ela não vai conseguir na lan house, na casa dela, na universidade, etc., usar a minha conta. Porque ela precisa ter lá o meu token, o meu cartão, etc., para fazer a autenticação. Ou seja, só com a senha do banco de alguém, ninguém saca nada do caixa eletrônico. Eu preciso ter o cartão da pessoa junto. Sim. Então, essa é a ideia. Então, a ideia de eu ter um token físico, né, nessa solução do Google, e também na solução, né, do certificado A3, em que eu tenho um smart card, né, que eu tenho um cartão físico, é de que ninguém conseguiria fazer o acesso sem roubar esse cartão de mim. Ou sem roubar esse token. E aí, um pouco tempo depois, saiu aquela notícia, né, de um malware, ou seja, de um... Pensem num vírus, tá? Uhum. Que uma vez instalado no computador da vítima, uma vez que ele infecte o computador, ele permite que alguém remotamente utilize um dispositivo USB. Sim. Ora, se o malware já está instalado na tua máquina, capturar algo que você digita no teclado não é difícil. Sim. E se você tem acesso ao dispositivo USB ligado na máquina, basta estar lá o cartão, o smart card ou o token do Google ligado na máquina, você tem acesso. E aí você consegue utilizar, consegue autenticar e tudo mais. Ah, mas isso é ataque de cinema e tal. Não, não é. Já existe malware para isso. Sim, né? Sim. E basta se disseminar esse método de autenticação, né? E vai se disseminar esse método de exploração. Né? Sem dúvida. De vulnerabilidade. Sem dúvida. Então, a gente tem que ter sempre em mente, eu não estou fazendo aqui o papel do desesperado, né? Vamos todo mundo... Paranoico, né? Paranoico, vamos parar, para tudo porque nada funciona. Não, não é isso. É. A gente tem que parar de acreditar em soluções definitivas de segurança. Soluções mágicas. A gente tem que parar de acreditar nisso. É. Existem soluções que aumentam a segurança, mas a gente tem que ter noção do risco. Então, não adianta ter um carro, né, ponta, né, de tecnologia em termos de airbag, né, em termos de segurança, como são conhecidos os Volvo, né, por os carros mais seguros e tal. Não adianta ter um carro desses, né, e eu dirigir a 200 km por hora em algumas estradas que a gente tem aqui no Brasil. Claro. Então, não, aumenta a segurança, sim, aumenta a segurança, mas ainda assim eu posso morrer dentro do carro. Uhum. Então eu tenho que ter essa noção também com relação a mecanismo de autenticação quando a gente fala, né, em segurança da informação. É, essa solução do Google não é uma solução definitiva, por melhor que ela seja arredondada e fique mais fácil e tudo mais, ela não vai ser uma solução 100%, a gente vai continuar tendo problemas. Desse paper dos pesquisadores aí do Google, eu te confesso que o que mais... O que tem maior valor para mim aí não é tanto a solução deles. Eu acho que a solução deles é legal. Eu acho que é um bom ponto de partida para se pensar em outras formas de se autenticar do que só ficar usando usuário e senha. É alguma coisa que realmente facilite a vida. Mas é o fato de que eles, assim como outros autores já fizeram, mas eles colocam uma forma muito clara que, olha, vamos se dar conta que só senha não é mais suficiente. Sim. As senhas, essas recomendações de senhas fortes, é claro, a gente vai continuar recomendando isso porque é o que a gente tem que fazer nesse momento, né? Mas que isso não, isso está um pouco distante da realidade do usuário padrão. Normal, né? Não, do usuário padrão, que eu digo aquela pessoa que não é de TI, para a qual a TI é um instrumento, né? Claro. Faz parte do seu trabalho, mas não é a essência do seu trabalho. Sim. Então, eu acho que a gente tem que se dar conta disso, né? Mas sabe que mesmo para as pessoas nas quais a TI é a essência do seu trabalho, a gente também encontra problemas, né? Tu deve te lembrar de situações que a gente já atuou, né, no nosso trabalho, né, em que nós participamos da criação de uma PKI e da implantação de um duplo nível de autenticação em empresas e tal, para acesso a VPNs, a ERPs, de forma remota e coisas do gênero. E mesmo assim, mesmo com pessoas envolvidas em segurança e envolvidas em TI, a gente encontrou problemas, né, no comportamento dessas pessoas e sempre numa tentativa de degradar alguns controles em função de uma conveniência, em função de uma rapidez, né, ou seja... É, esse vai ser o nosso eterno problema com segurança da informação, né? Existe, é que nem eu falo para os meus alunos, né? O ideal é que a gente pudesse chegar no nosso carro, né? Sem ter que carregar chave nenhuma, sem ter que lembrar de pegar uma chave nem nada, né? Simplesmente abrir a porta, sentar no carro, apertar um botão lá, o carro liga e eu saio andando. Né? Eu chegar em casa de noite e os portões estarem abertos, né? Facilidade de uso, conveniência, né? Poxa, seria muito bom. Né? Só que por uma questão de segurança, eu vou começar a dificultar um pouco a minha vida. Ou seja, eu coloco chave no carro, eu preciso de uma chave, por mais que seja um cartão, eu tenho que ter um dispositivo para ligar o carro. Né? Se eu esquecer essa chave, eu perder essa chave, vou ter um problema, tenho que comprar um novo e tudo mais. Em casa, eu vou ter lá duas, três chaves para conseguir entrar dentro de casa, então leva um certo tempo até entrar em casa. Então, são coisas que, se a gente parar para analisar, se a gente pensar friamente, a gente só usa porque aumenta um pouco a nossa segurança, porque, do contrário, qual é a utilidade disso para nós? Então, a gente sacrifica a facilidade de uso para aumentar a segurança. A questão toda é encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas. Né? Claro. Essa é a chave. E nesse processo aí de implantação de PKI e tudo mais, é só um exemplo, é só um exemplo do tipo de coisa que acontece. Normalmente, né, ou seja, é recorrente, isso é comum, né, quando se começa a criar controles que são, vamos dizer assim, necessários para se garantir a segurança de um determinado ambiente, né, mas que de alguma forma afetam o dia a dia do usuário. Claro. Né? A rotina dele. A rotina. E aí você tem resistência, e aí, dependendo de quem está envolvido no processo, você acaba degradando a segurança do ambiente, né? No caso, degradando a segurança, por exemplo, de uma PKI, né? De uma autoridade certificadora, para facilitar o uso, para facilitar a geração de certificados e coisas desse gênero. E se a gente parar para pensar um pouco, você vai ver que esse mesmo problema, essa mesma coisa que a gente está falando nesse caso aí da PKI e tal, acontece não só com relação à segurança da informação, mas com relação ao gerenciamento dos próprios ambientes de TI. Sim, é Por algo exemplo, bem mais amplo, né? por exemplo, eu tenho um banco de dados que fica num data center lá nos Estados Unidos, ou lá em São Paulo, ou lá em Porto Alegre, né? E aí eu preciso gerenciar esse banco de dados. O que seria o correto? O que seria o adequado? Ah, eu usar uma VPN para fazer conexão nesse ambiente, né? Essa VPN, idealmente, é utilizar algum certificado digital, até com um token físico, né? Algo que eu tenha comigo, né? Para aumentar a Claro. segurança disso, porque é um ambiente crítico, é um banco de dados, né? Sim. Vários sistemas dependem. Limitar a origem de acesso, Limitar a talvez. origem de acesso, talvez, e tal. E aí a pessoa estabelece VPN e aí ela acessa a interface de gerenciamento do banco de dados. Né? Só que isso cria uma dificuldade, eu tenho que gerenciar VPN, tem que ficar dando senha, daí o fulano Bem. não configura VPN direito na máquina, trocou de computador, esqueceu das configurações. Então, tem uma série. Então, o que a empresa faz em nome da facilidade, em nome da conveniência? Né? Ela degrada o controle da segurança, degrada a restrição de acesso, né? E coloca a interface de gerenciamento do banco de dados direto na internet. Qualquer um pode acessar através do seu navegador. Ah, mas daí usa uma senha forte. Porque uma senha forte, difícil de lembrar, ela também é inconveniente. Claro. E aí acaba se. O usuário acaba alterando a senha do usuário dele, acaba utilizando uma senha que não é tão difícil assim, que é mais fácil dele lembrar. Então, Sim. aí a gente começa a expor as coisas. Né? A gente começa a. Então, a indústria automobilística, né? De certa forma, a gente tem a segurança que nós temos nos carros, que não é lá grande coisa, né? Mas a segurança que nós temos nos carros, muito da segurança é porque é obrigatório. Sim. Porque existe regulamentação que força eles a fazerem isso. É, e no Brasil, não é essa. Conveniente. Sim, e se comparado segurança em carros que a gente tem no Brasil e nos Estados Unidos ou em outros países da Europa, não chega nem aos pés dos requisitos de segurança que existem lá, né? Ah, sim. Se for feita uma comparação. Mas se tu me permite, eu acho que ainda o artigo coloca isso quando ele comenta sobre o duplo nível de autenticação que o Google já utiliza, né? Que é crucial que exista um suporte muito, muito forte, muito adequado para o usuário. Né? No caso do Google atualmente, principalmente naquelas situações que envolvem envio de SMS ou de mensagem, né? Ou envio de... Porque o Google, a gente consegue utilizar o duplo nível de autenticação do Google também com uma ligação, né? A gente pode configurar para que o Google nos ligue e nos dê o código falando, né? Então, caso a gente perca o celular, ou troque de número, ou coisas, ou tenha algum problema com a nossa operadora, dependendo do formato do duplo nível de autenticação que a gente escolher, o usuário pode ficar sem conseguir ter acesso às suas contas, né? Uhum. E isso também se propaga para esse novo método, esse novo modelo que o Google propõe, uma vez que vão existir situações que as pessoas vão perder esses dispositivos, né? E aí, como é que isso vai ser resolvido? Né? Porque o usuário, dependendo da força como isso for colocado, e se o usuário passar a utilizar isso para todas as suas contas, que eu não acredito que isso aconteça, né? Mas se isso acontecer num futuro, caso ele perca o dispositivo, ele pode correr o risco de ficar completamente offline. Né? Ele uhum. fica completamente sem conseguir acessar. Então, como é que vai se resolver isso? Porque a gente tem que lembrar que não vai existir um ponto central de controle. Né? Não uhum. existe lá onde eu posso revogar a minha conta e trocar, isso não vai existir. Então, os próprios sites também vão precisar oferecer métodos de permitir um novo acesso nas situações de perda de dispositivo. E com a evolução dos mecanismos de autenticação, a gente prevê que esses novos métodos é que vão começar a ser atacados. Ou seja, vão começar a existir situações envolvendo engenharia social, visando explorar esses métodos de recuperação de senha, ou recuperação de acessos a esses ambientes, porque em função de situações de possíveis perdas, né, ou até mesmo o dispositivo estragar ou deixar de funcionar, alguma coisa assim, né? É natural que o alvo dos ataques migre, né, para essa nova. Para atender, vamos dizer, a necessidade do atacante com relação a quebrar esse tipo de protocolo. Né? Isso é algo natural na área da segurança da informação. O atacante vai migrando à medida que a segurança vai aumentando, ele vai também encontrando outros meios. Né? E tanto isso é verdade que. Até quando a gente conversou com o professor Rezende, né? Sim. Um dos nossos podcasts, lá da UNB, ele colocou aquela questão, né? Cada vez mais se aumenta o investimento em segurança e cada vez mais a gente tem, a gente tem falhas, né? Tem quebras da segurança. Então, para mim, assim, repito, para mim o que é essencial nesse documento do. Paper do Google, dos pesquisadores do Google, são as constatações que eles vão dizer assim, formalizam com relação O ponto de partida deles, relação, talvez seja. É, né? Com relação aos problemas que a gente tem de segurança relacionados à autenticação de usuários. Eu acho isso essencial. Né? Isso é muito importante porque é uma questão de conscientização, questão de não só do profissional que trabalha com segurança da informação tem essa noção, mas o profissional da TI tem essa noção. Estaremos muito enganados se acharmos que forçar o usuário a botar uma senha de 10 dígitos, 10 caracteres, né? Forçar entre esses 10 caracteres o uso de números, símbolos, letras maiúsculas e minúsculas, aquela velha história, né? E de forçarmos a troca dessa senha a cada 30 dias, ou mesmo a cada 60 dias, que isso é a solução do problema. Não é. Não é. A gente precisa pensar um pouco melhor o que que a gente qual é a real segurança que nós temos. Não estou aqui também fazendo uma apologia do fim do mundo, né? Tipo, não tem mais o que fazer. Não, mas é simplesmente chamando a atenção, né, dos nossos ouvintes eu procuro fazer na sala de aula, na faculdade, na universidade, para o fato de se conscientizarem com relação ao real estado da segurança. Uhum. Né? Para não caírem no teatro da segurança. Foi o assunto que nós tratamos com o professor Rezende. Né? Sim. Para não embarcarem no teatro da segurança, a gente tem uma falsa sensação de segurança, a gente não tem uma noção clara de como as coisas funcionam, e a gente compra soluções que prometem mundos e fundos, né, que resolvem todos os problemas de segurança, quando isso não existe. Sim. E tem outra questão também. Né? Claro que a conscientização é importante, mas há também problemas psicológicos, né, que é o estudo da psicologia da segurança. Inclusive tem um artigo do Schneier sobre isso, que é Psychology of Security, que ele coloca uma série de problemas, uma série de heurísticas lá que ele chama, que seria atalhos que as pessoas começam a tomar para resolver problemas, e essas questões de análise de risco que as pessoas fazem, ou seja, não aconteceu comigo, não vai acontecer comigo, sabe? Eu posso repetir minha senha aqui, não vai ter problema. Né? Uhum. Há necessidade que exista um grande evento, um grande incidente, né? E o caso do Matt Ronan despertou essa questão para muita gente, né? E a gente pode até fazer uma analogia com o caso de Santa Maria, que há uma necessidade de ocorrer um grande evento desastroso como esse, para que as pessoas se deem conta de que os controles de segurança para incêndios, lá no caso, são absolutamente ineficientes em todo o Brasil, né? Aí que está essa questão de Santa Maria, né? É um grande desastre, digamos assim, em razão do número de vítimas e da característica dessas vítimas, né? Todos jovens, universitários, né? Mas é muito importante a gente se dar conta que vários lugares que a gente vai no nosso dia a dia não tem proteção nenhuma contra incêndio, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente percebe isso. E a gente convive com isso. Então, quando acontece um evento, né, como esse que infelizmente aconteceu em Santa Maria, gera toda uma comoção social e uma preocupação com as leis será que os bombeiros fizeram o que deviam fazer? Será que a prefeitura lá de Santa Maria estava cumprindo o seu papel? Né? Será que os donos da boate, né, são seres monstruosos, gananciosos e tudo mais, que querem matar todo mundo para cobrar os comandos, sabe? Então, será que o músico quis causar aquele... Então, tem uma série de coisas aí... Sim, sim, sim. Né, que estão... Relacionadas. Né? Que geram um incidente, né? Mas que... E a gente convive... É que, na verdade, a sociedade faz escolhas, né? Assim, a gente escolhe ignorar algumas coisas. Escolhe. Mesmo inconscientemente, né? A gente escolhe ignorar algumas coisas. A gente ignora o vizinho sendo assaltado na porta de casa, né, para não, porque a gente pode se envolver num risco ali. Né, e a gente ignora as pessoas que furam fila, a gente ignora os desmandos do poder público, a gente ignora uma série de coisas. Né, que daí está relacionado com a questão da própria conveniência, né? E aí quando acontecem os grandes problemas e tal, a gente procura pelos culpados, entende? Quem são os culpados, né? Uhum. E aí acho que os culpados... A gente tá saindo um pouco do TI, mas... Mas é possível fazer uma relação, sim. Os culpados somos todos nós. Sim. É simples assim. Acho que a gente procurar monstros agora para condenar, poxa, são pessoas, né? Ninguém quis, né, claro, causar a morte de 200 e tantas pessoas, né, jovens, né, dentro de uma boate, da maneira, ainda mais na maneira como ocorreu. É óbvio que ninguém teve intenção de provocar isso. Se trata de culpa, né? Não de dom, agora a questão é, nós ignoramos os riscos e os controles que à nossa volta. A gente fica brabo, e aí muitos que estão nos ouvindo aí, talvez conheçam uma situação assim, a gente fica muito brabo quando vem um bombeiro no prédio, E começa a dizer, não, olha só, está errado aqui, a porta não pode ser assim, vocês vão ter que trocar todas as portas assim do corredor e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que botar um extintor assim, extintor assado. As pessoas não gostam disso. Tem condomínios que não seguem porque não querem gastar dinheiro para fazer isso. E assumem o risco. E assumem o risco. Né? Então... E aí o importante, que eu acho que aí vamos trazer mais para a segurança, é até que ponto é possível fazer esse paralelo, se é possível fazer um paralelo entre grandes eventos e grandes incidentes de outras áreas para situações envolvendo a segurança da informação, onde as pessoas voluntariamente ignoram certos controles ou deixam de prestar atenção em certos cuidados, ou desenvolvedores e empresas que, para economizar um pouco de dinheiro, optam por não utilizar uma tecnologia mais forte do que outra, ou optam por contratar pessoas não tão bem qualificadas para trabalhar com segurança, ou até mesmo para desenvolver os seus sistemas. Eu acho sim que é possível fazer um paralelo, e aí é quase que uma análise social, sociológica da segurança, né? Que é o nosso dia a dia, como as pessoas falham em gerenciar riscos e utilizar controles de segurança, não apenas de segurança da informação, mas de segurança de um âmbito geral, né? Mais amplo, talvez. Uhum. Acho que tem pano para manga aí para um sociólogo aí, talvez talvez se juntar a nós aqui num futuro podcast. Mas é algo que fica para a gente pensar, né? Um sentido mais filosófico, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Para a questão da segurança da informação. A gente ignora, e a gente faz isso diariamente, as coisas que não nos atrapalham, que, entre aspas, não são nossa responsabilidade, né? Uhum. Ou que, não, isso aí não tem nada a ver comigo, entende? Se as pessoas estão ignorando regras de segurança, né? Diversos lugares que a gente vai e tudo mais, isso não é problema meu, esse é problema deles, né? Ah. Eles que têm que garantir, eu não tenho que me preocupar com isso. Então, essa transferência de responsabilidades é um problema, e isso é meio patológico na nossa sociedade. Né? A gente faz vista grossa para as coisas e deixa tudo estourar. E quando nos atinge, ou quando atinge um grande número de pessoas, isso toma uma proporção maior, com certeza. E aí as pessoas passam a reagir de uma forma não tão racional, né? Passam a reagir de forma passional. Infelizmente mesmo, assim, eu lamento muito isso que eu vou dizer, tá, com relação a essa questão de Santa Maria. Isso foi muito explorado pela mídia, vai ser explorado ainda um pouco mais, tá? Vai ter muita equipe de TV indo com bombeiro em boate no Brasil. Tá na mídia, é interessante fazer isso, agora e tal. Vai passar isso, as pessoas vão, vai passar, nós vamos seguir o ano normal, vai todo mundo voltar ao seu estado de normalidade, talvez seja criada aí uma lei nova e tal, mas sabe-se lá se ela vai ser fiscalizada, como tantas outras coisas que não são fiscalizadas no Brasil, né? Daqui um ano, se preparem, vai ter uma matéria de novo em todos os canais de TV, falando de novo do incidente, relembrando, o pessoal pegando foto de perfil do Facebook das vítimas, né? Falando verdadeiras atrocidades a respeito das pessoas, né? Fazendo associações, né? Explorando isso de uma maneira que chega desculpem a palavra, mas chega a me enojar o que fazem com isso, né? Explorando o fato, sabe? E desrespeitando as pessoas que foram vítimas disso, não só as vítimas diretas, mas os parentes, familiares e tudo mais. E depois, de novo, isso vai cair no esquecimento. Então, a gente sai da nossa zona de conforto por um tempo, e em seguida a gente se preocupa de novo com o carnaval. Essa, infelizmente, é a realidade das coisas que, no meu ponto de vista, pelo menos, né? Sim. Que acaba acontecendo aqui no Brasil. Os acidentes acontecem e depois passam. Aquelas desastres lá no Rio de Janeiro, um monte de gente morreu, né, por causa das encostas e tal, que eles deslizaram. A gente não ouve mais parece falar nisso. Não foi, então, parece que não aconteceu. E parece que aquela vez que aconteceu foi a primeira vez, mas capaz, isso aí aconteceu há vários anos atrás, já tinha acontecido a mesma coisa. E vai acontecer de novo daqui a um tempo. Então, Assim, enquanto a sociedade não assumir isso, e aí eu falo nós, né? Nós fazemos parte disso, não adianta eu estar falando isso e me excluir dessa história toda, mas enquanto nós, como sociedade, não começarmos a assumir a nossa responsabilidade... Inclusive para a segurança da informação, né? Inclusive para a segurança da informação, obrigado por me trazer de volta. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai continuar tendo esses problemas. Então, e não é culpa do prefeito, né? Culpa do governador, nem culpa do presidente. É culpa da sociedade. Claro. A sociedade tem culpa. E com relação à segurança da informação, a gente sim, né? Tem vários... As várias... pontos de vista com relação à segurança da informação, ponto de vista do usuário que utiliza o sistema, do desenvolvedor que está desenvolvendo o software e tem que terminar para ontem, que já estourou o cronograma há 5 anos atrás. Isso tem tudo a ver com segurança, né? O do empresário que tem que ter o software funcionando, porque ele prometeu para o cliente dele. Ou o pessoal de projetos que estabelece prazos impossíveis de cumprir. O pessoal de infraestrutura que não, em nome de tornar as coisas mais ágeis, abre mão de vários controles, de processo de configuração e tudo mais. Então, tudo isso é o ambiente, né? Determina a segurança de um ambiente. Então, em resumo... Já partindo para as conclusões da minha longa discussão aqui, mas, em resumo, voltando a essa questão do Google... Já expõe as suas considerações finais. O Google propõe um novo protocolo de autenticação, que eu acho que é bem interessante, inclusive para auxiliar o gerenciamento de senhas. É muito interessante. O principal objetivo deles é abrir isso para que as pessoas comecem a pensar a respeito desse problema, né, e comecem a pensar os problemas que essa proposta aí tem e como é que a gente pode resolver. E, para mim, o mais importante, né, colocam, materializam lá no artigo, né, essa questão de que a senha não é mais uma coisa suficiente, vamos dizer assim, a ficar recomendando para usar senhas fortes, grandes, cheias de caracteres e tudo mais, porque simplesmente o usuário não faz isso. Então, a gente precisa de uma solução melhor, a gente precisa estar consciente de que isso não é, assim como nenhum dispositivo de segurança é, né? A solução definitiva para a segurança. Sim. As minhas conclusões vão mais no sentido de que é interessante ver essa discussão, é interessante ver uma empresa como o Google, que tem uma influência muito grande no mercado de TI, expor isso, né? O artigo é bastante interessante, a gente vai colocar o link para que as pessoas consigam fazer o download do artigo, se quiserem ler bem como é que a coisa funciona, mas eu acredito que mesmo que a tecnologia proposta seja bastante interessante... se não se focar nos fluxos de autorização e nos fluxos de eventuais delegações que existam nesse meio tempo, ou seja, o usuário pode permitir que uma segunda conta também consiga, ou que um segundo dispositivo também consiga acessar aquela conta, ou que um amigo possa liberar a conta para ele, eu acho que se não houver algo muito bem costurado, vão começar a existir ataques nesses fluxos, assim como aconteceu com o Matt Ronan, né? A situação do Matt Ronan foi bem nessa, explorou ali falhas nos fluxos de recuperação de senhas e se conseguiu fazer uma violação bastante importante nesse caso. Então, para concluir, é importante também não apenas a análise da tecnologia, mas a análise dos fluxos que eventualmente possam ser objetos de ataque. Então, partimos para a finalização desse episódio. Eu quero agradecer aos nossos novos seguidores aí do Twitter. Estamos atentos a sugestões também das pessoas que nos enviam pelo site. Se alguém, por acaso, estiver ouvindo esse podcast e ainda não souber, nós temos uma conta no Twitter, é o @segurancalegal, tudo junto e sem cedilha, por óbvio. Né, podem nos seguir lá, a gente fica atento aos comentários, e também ao site, o www.segurancalegal.com. Com isso finalizamos, e eu agradeço a atenção de todos, até a próxima. Até a próxima.